Ah, não gostei. Peguei um copo, meti nele e dei duas facadas. Dei mesmo. E não me arrependo. Apache Gravações. Alô, preto, já sabe, você é minha. Eu sou de quem eu quiser, para de conversinha. Onde você tá? De quem é esse gemido? Tô indo te buscar, você vai se ver comigo. Eu tô na cama, com bico, de quatro pro envolvido. Que disse seu amigo, ele acaba comigo. Eu tô sentando pro bandido, sarrando na ponta do bico. Eu tô sentando pro bandido, sarrando na ponta do bico. Eu tô sentando pro bandido, sarrando na ponta do bico. Todo trajado, o uísque tá na mão. Sei que é de verdade, de olho nos alemão. Ela passou sarrando e deu condição. Vou te fazer uma proposta, novinha derrela não. Passa sarra, sarra, passa sarra no seu maridão. Passa sarra, sarra, passa sarra no seu maridão. Passa sarra, sarra, passa sarra no seu maridão. Passa sarra, sarra, passa sarra no seu maridão. Passa sarra, passa sarra, passa sarra, passa sarra. Passa sarra, sarra, passa sarra no seu maridão. Passa sarra, sarra, passa sarra no seu maridão. Parou, parou, desliga esse som aí. Tá se amostrando, é? Pera aí, velho, vai pra casa, vai. Chega em casa, a gente conversa. Não mande eu ir pra casa não, pra mim não te dar duas facadas. E outra, pode ligar o paredão aí. Pode ligar o paredão, que agora eu tô solteiro. Eu vou sentar a noite inteira, ficar a noite inteira. Eu vou sentar a noite inteira, ficar a noite inteira. A novinha tá contente, o tigre pagou. A novinha tá contente, começou a meter dança de um jeito diferente. Convocou as amiguinhas, só as experientes. Jogando ela vai pra trás, sarrando ela vai pra frente. Jogando ela vai pra trás, sarrando ela vai pra frente. Jogando ela vai pra trás, sarrando ela vai pra frente. Jogando ela vai pra trás, sarrando ela vai pra frente. Vai pra frente, vai pra frente. Jogando ela vai pra trás, sarrando ela vai pra frente. Jogando ela vai pra trás, sarrando ela vai pra frente. Isso é um tenente, viola, viola. Bastião Mídia, Felipe Atualizações, Ítalo CDs, Gu CDs, Pinga Divulgações, Dudu do Celta, Derrete Paredão, Fala com o Bradock, JL Gosta, Adega Guedes, Inocente Produções. Final de semana também rola paredão. Ela é louca de uísque, coloca a mão no chão. Tira a mão do chão, coloca a mão no paredão. Ou vem se aventurar na garupa do seu ratão. Só empina e rala a placa que ela passa a mão no chão. Só empina e rala a placa que ela passa a mão no chão. Só empina e rala a placa que ela passa a mão no chão. Família 244, bota pra bater no paredão. Só empina e rala a placa que ela passa a mão no chão. Só empina e rala a placa que ela passa a mão no chão. Só empina e rala a placa que ela passa a mão no chão. O antenete, estude forte a paz.